Mas como eu falo aqui da Delegacia da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu, meu lado está Evair Hoffman, auditor da Receita. Muito bom dia, Evair. O que está acontecendo aqui? Quais são os produtos que estão sendo armazenados? Bom dia. Oi, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós estamos fazendo aqui o acondicionamento desse material tóxico, agrotóxicos que foram apreendidos nos últimos 2 anos aproximadamente, né, o que dá mais ou menos 15 toneladas de material, vai encher uma carreta no valor aproximado de R$1.800.000. Esse material está sendo aqui acondicionado esta semana, deverá se terminar na próxima terça-feira esse acondicionamento especial nessas barricas, que é uma forma de proteção para o transporte e também depois para fazer a incineração. Esse material vai ser, então, posteriormente, no mês de março, vai ser levado para São Paulo, na cidade de Suzano. Ali existe um complexo industrial, onde é feita a queima, a incineração segura desse material, porque ele sendo altamente tóxico, é necessário que haja fornos especiais para isso. Então vai ser feita essa queima em fornos especiais, e essa destruição ela é realizada num convênio que a Receita Federal tem com o Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Então, isso faz com que a Receita Federal não tenha ônus para isso, né? É uma atividade que teria bastante ônus, mas esse convênio permite que a gente faça essa destruição de uma forma segura e sem ônus. Há pouco o senhor me dizia que esse material é proibido aqui no Brasil, né? Sim, a grande maioria desse material, algum material até é permitido, mas o pessoal atrás importa sem o licenciamento necessário, que nesse caso precisa haver a intervenção tanto da Anvisa quanto do Ministério da Agricultura. Agora, a maior parte desses produtos, eles são altamente tóxicos e eles já foram condenados nos países desenvolvidos, de modo que eles são altamente cancerígenos, né? Infelizmente, esse produto tendo um custo muito menor, sendo proibido, tendo um custo muito menor aí no Paraguai, acaba sendo feita essa importação clandestina através do contrabando desse caminho, e esse produto acaba sendo usado aí no cultivo de hortaliças, no cultivo da agricultura em geral aqui no Brasil. Quem que manipula aqui em Foz do Iguaçu para ser levado para fora esse material? Sim, nós temos essa manipulação, esse acondicionamento que está sendo feito aqui, ele é feito por uma empresa especialmente contratada para esse fim, uma vez que exige os cuidados especiais. Então, uma equipe que já é contratada da própria empresa que faz essa destruição lá em São Paulo. Desde quando que esse material vem sendo recolhido para chegar aqui até a Receita e da onde ele veio? Sim, esse material foi recolhido nos últimos 2 anos aproximadamente, né? Há 2 anos nós já fizemos uma destinação parecida com essa. Esse material ele é apreendido em toda a região aqui no trabalho de combate ao contrabando desse caminho que é realizado desde aqui Foz do Iguaçu até Guaíra, e é apreendido nas mais diversas condições. Muitas vezes material que é encontrado oculto nos veículos, acondicionado de uma forma imprópria, às vezes alguns frascos desse material acabam estando furados, ou seja, isso faz com que haja um risco para as pessoas que estão transportando, para as pessoas que vão eventualmente ter um contato com esse material, ou seja, toda a sociedade fica em risco quando se trata desse material. Então, até o próximo mês, esse material já está fora de Foz do Iguaçu, então será incinerado, né? Exatamente, ele está sendo incinerado no próximo mês, mas novas apreensões serão feitas certamente esse ano, né, porque nós temos os ciclos na agricultura. Esse material é usado, às vezes, para combate de pragas, para ervas daninhas, enfim, para os mais diversos usos. Então, a gente sabe que, em razão do custo ser menor e até do fato de ser proibido esse material, nós vamos ter que fazer um combate bastante efetivo esse ano também. Tá certo, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui para a Rádio CBN Foz. Tenha um bom dia e bom trabalho. Igualmente, bom dia, bom trabalho a todos. Marcão, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.